gente passa a entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta. Deixa minha estrela orbitar e brilhar no céu da sua boca. Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu.